Christmas. I don't want to fight tonight with. E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, uma edição natalina do Pilha de Bis. Hoje, dia 25 de dezembro do ano da graça de 2017, esse podcast natalino do site Arte Final. Acessa lá artefinalhq.com.br. Hoje estou com Dãozinho Noel. Feliz Natal, amigos. E com Papai Vitor Azambuja. Ho, ho, ho, ho, ho. Qual seria o melhor tema para um dia de Natal, para um podcast natalino, Dão? Lobo mata Papai Noel? Seria uma boa, mas como o Regi não está aqui hoje... Diga o segundo melhor tema, então. Então vamos falar sobre a morte do Superman, que não tem nada a ver com o Natal, teria mais a ver com a Semana Santa, né? Porque em Natal Jesus nasceu, não morreu. Fala do retorno do... na Páscoa, então. Boa! Vamos trocar. Não, mas a gente vai falar disso hoje, porque agora em dezembro faz 25 anos que foi lançado essa obra linda chamada A Morte do Superman. Começou em dezembro de 92. Pois é, e vocês novinhos não vão lembrar, mas isso foi de uma repercussão, assim, inédita, né, para quadrinhos na época. Hoje todo mundo vê em tudo quanto é mídia falando de Batman, Superman, Homem de Ferro, por conta dos filmes, mas naquela época saiu uma notinha em qualquer coisa que não fosse mídia especializada, era impossível, né, e teve matéria no Jornal Nacional da morte do Superman, quando saiu lá nos Estados Unidos, tanto é que na época que foi lançado aqui, a Abril teve que correr para poder lançar fora do momento cronológico correto. Acho que foi o primeiro grande evento de quadrinhos que, sem ser o filme, alguma coisa assim, que realmente ganhou um destaque na mídia normal, né? Eu me lembro de ler no jornal sobre isso também. Esse do Jornal Nacional eu não me lembro, não assisti essa edição do Jornal Nacional, mas eu me lembro de ler no jornal, na Zero Hora, aqui em Porto Alegre, da morte do Superman. Acho que foi o primeiro grande evento que aconteceu isso. E vocês chegaram a ter aquela edição especial da Abril, aquele formatinho capa preta com o símbolo do Superman vazando, sangrando na capa? É, são dois. Isso aí foi lançado em novembro de 93, né? Esse primeiro. Eu tenho o segundo, que é de janeiro de 95. É, eu comprei a primeira vez que... Foi uma das primeiras edições super-heróis que eu comprei, que eu fui na banca e comprei, que não foi herança, nem dado pelo meu pai, nem nada. Que eu comprei foi o segundo também. Eu acho que vinha naquele... Eu não comprei o pacote, mas eu me lembro que na época tava bem em destaque na banca, porque vinha um pacote com adesivo. Ah, eu comprei uma vez depois, eu comprei, eu acho que o Retorno do Superman eu comprei nesse pacote. Vinha com adesivo, vinha com tudo. Eu tinha esses adesivos aí. Eu cheguei a ter a edição, eu acho que era a primeira edição, que era essa com a capa preta, ela metalizada só. A diferença da primeira, a segunda reedição, ela tem a capa igual, só que não tem esse efeito metalizado aí. É, só muda isso, mas são iguais, é a mesma coisa. Eu achei num sebo, eu tenho as duas hoje. Não, então só a título de informação, saiu essa em novembro de 93, essa com a capa metalizada. A segunda edição em janeiro de 95. Depois a Abril publicou naquela leva ali, quando ela perdeu a Marvel, em março de 2002. Aí já em formato americano, pela primeira vez, em três partes. Depois a Panini lançou em 2009, aquele encadernado, que é o que eu tenho. Relançou agora ano passado, em 2016. E saiu agora pela Eagle Moss, né? Ano passado, em agosto do ano passado. É, a Panini tinha lançado um volume 1. O volume 2 demorou um bom tempo para sair, aí eles lançaram o volume 2. A diferença básica dessa edição da Panini para a edição da Eagle Moss é que a edição da Panini, ela tem a morte, o funeral e o retorno, que aqui ficou conhecido como Retorno do Superman, mas é aquele, lá nos Estados Unidos, era o Reino do Superman, né? E foi quando surgiu o Superboy, o Aço, o Super Cyborg e o Erradicador, né? Que na época a gente não sabia que eram esses personagens, né? E a edição da Eagle Moss, ela só tem a história principal, só tem a morte do Superman, que ela, por incrível que pareça, ela não foi publicada numa minissérie. separada. Ela foi publicada nas revistas de linha do Superman, né? No caso da Morte, além das revistas de linha do Superman, que na época era Adventures of Superman, Superman, Action Comics e Man of Steel. Isso. É, além de ter sido publicado nessas edições, ainda teve uma edição que saiu na revista da Liga da Justiça, que também era responsabilidade do Dan Jurgens, né, na época. Dan Jurgens, ele ficou marcado como sendo o idealizador da história, mas não foi ele só, né? Teve ele que cuidou da que era a revista principal do Superman na época, que era a revista Superman. Tinha ainda a Louise Simonson com o Joe Bogdanov na Man of Steel, Cal Kessel com o Tom Grummet, né? Não, na verdade não. O Tom Grummet tava com o Jerry Ordway. O Cal Kessel entra depois. Eles estavam na Adventures of Superman. O Kessel entra na Rain já, né? Isso. Não, já teve o Roger Stern com o Jackson Geiss, eu acho, que é na Action Comics. E o Dan Jurgens sozinho na Superman, né? Ele fazia roteiro e arte, né? Toda quem tinha que coordenar isso da história saindo em 4 edições era o Mike Carlin, né? Que era o editor original. Pois é, e essa é a história que a gente já leu em vários lugares, né? Que eles estavam lá reunidos para fazer o planejamento editorial do ano e ninguém tava com ideia e disse que toda vez quando eles se reuniam, sempre alguém chegava e falava, vamos matar o Superman. Todo mundo dava risada e meio que ignorava e continuava, né? Até que em determinado ano falaram, vamos matar o Superman. Aí todo mundo pensou naquilo a sério, né? E resolveram fazer. É, mas quem falava isso acho que era o Jerry Ordway. Mas o que aconteceu é que eles, na verdade, iam casar o Superman com a Lois, né? Só que aí a presidenta da DC na época falou que eles adiaram essa ideia porque ia estrear As Aventuras do Superman de Clark e Lois, né? Lois e Clark. Isso. E estrear na ABC, e ele já tinha um plano de fazer na série. Isso é uma loucura, né? Antes da série estrear, eles já sabiam que iam fazer o casamento dos dois. Aí eles pediram pra esperar pra fazer junto, né? No gibi e na televisão. E também pra não sair na televisão, a coisa já tinha nos quadrinhos, pra ficar uma coisa meio inédita, né? Aí eles ficaram sem saber o que fazer pra aquele ano. Aí então vamos matar o cara. Aí, beleza. Isso, na verdade, também a revista vinha de uma estagnação, né? Ela não tava vendendo bem, estavam precisando de alguma coisa, apesar de ter 4 revistas, né? Estavam precisando de alguma coisa pra chamar a atenção do público. Tanto que, não sei se é porque eu comecei a ler DC pela morte do Superman e pela queda do morcego, eu não tenho muita memória de alguma coisa anterior, imediatamente anterior a essa época. Não ficou nada muito marcante, né? Eu me lembro bem. É, eu também não. Depois eu da também morte. Também não tenho. Do Superman, principalmente, eu também não tenho uma lembrança grande, né? Eu não tinha lido muito pouco. Tava começando a ler gibi na época, né? Que saiu aqui no Brasil. Então, eu lembro pouquíssima coisa anterior à morte do Superman. Minha lembrança maior é naquele pós-morte mesmo. E é engraçado porque, até por conta disso que a gente falou no começo da cronologia, que a Abril teve que correr para lançar isso aqui no Brasil quanto antes, e não era o momento cronológico correto. No caso da revista da Liga, era uma formação da Liga que ainda não estava aparecendo por aqui, com o Bloodwind, com o Superman como líder, que no que estava saindo aqui no Brasil, o Superman nem fazia parte da Liga da Justiça, que o Superman se tornou líder depois que o Dan Jurgens assumiu também o título, né? É Garner Warrior também, né? Com aquele uniforme. É, ele ainda não tinha o nome do Warrior, né? A Máxima, isso. Ele tava com o uniforme, com o lanterna, como lanterna amarelo, né? Também não tinha saído não, aqui. Não era lanterna amarelo daquela era época. Era só Garner. Era um anel de Quard, né? O anel que o Sinestro era o anel usava, do Sinestro, isso. Mas a Abril teve que correr e, assim, a diferença de tempo entre o lançamento da morte do Superman e o lançamento do retorno do Superman aqui no Brasil foi enorme. E aí eu acho que isso foi uma das coisas que, na época, deixou todo mundo meio com o pé atrás, porque nos Estados Unidos ele já havia sido planejado como o lançamento da morte, depois um período pequeno sem o Superman e logo depois o retorno. Então ele foi planejado como se fosse um evento só. Só que aqui no Brasil não deu pra perceber isso, porque a Abril teve que lançar a morte assim que saiu nos Estados Unidos. Então demorou muito tempo pra ter o retorno. E eu lembro que que eu me lembro foi esses dois anos, né? Eles lançaram a reedição da morte nessa segunda que nós estávamos falando pra acompanhar a minissérie, que eles lançaram aqui como a minissérie do Retorno do Superman em três partes, lembra? Sim. Que eu me lembro foram esses dois anos aí de diferença que a gente citou entre uma edição e outra. E nos Estados Unidos não chegou a um ano, né? De diferença. Foi... Não, foi, foi um ano de histórias do Retorno do Superman, até ele voltar. Pois é, mas aí já era o evento do retorno, já era uma coisa diferente. Não, não é como foi feito aqui, que eu lembro que depois que saiu a história da morte, como ainda tinha muita coisa de cronologia, nas revistas aqui da Abril, eles ficavam publicando as histórias anteriores à morte do Superman. Eu acho que isso foi o que inaugurou principalmente aquela desconstrução dos heróis da DC, né? Porque depois da morte... teve a queda do Batman e diretamente ligado ao retorno teve o Crepúsculo Esmeralda, né? É o Crepúsculo Esmeralda, né? Que é a história do o Hal Jordan se tornando Parallax, né? Na verdade, o que teve aí, a inauguração, foi de evento bagaceira gigantesco, né? Porque Morte já tinha, a Supergirl já tinha morrido, o próprio Barry já tinha morrido, Morte já tinha tido, né? Não, mas aí é que tá, a Supergirl e o Barry, eles morreram na crise. Que era um grande evento da DC e não teve nada parecido até a morte do Superman. Eles morreram num grande evento. Depois que começou assim, foi o que o Marcos falou, é desconstrução dos heróis. Pegaram todos os grandes heróis da DC, com exceção da... Na verdade, pegaram esses três, né? Que eram a trindade da época, que era o Superman, o Batman e o Lanterna Verde, e fizeram de alguma forma pra acabar com a coisa. Aí o Superman já tinha morrido, o Batman fica paraplégico e o Hal vira vilão, que eu acho que foi a mais controversa dessas três aí, né? É, porque ficou mal feito também, né? Do Hal. Ficou uma bosta, é ruim pra caralho, e o personagem que ele se transforma é pior ainda, né? Que só se viu pra ajeitar lá zero hora, né? Mas tirando isso, para lá que não serve pra porra nenhuma. Só pra ser um personagem bosta e amargurado que vive reclamando pelos cantos. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Chato demais aquela porra, véio. É doido. O Parallax, ele serviu lá em Zero Hora e serviu também no A Noite Final, né? Que foi ele que reviveu o Sol da Terra, né? Que o Devorador de Sóis... Era o Devorador de Sóis, né? Essa... Isso, isso. Noite Final é imediatamente anterior à fase do Grant Morrison na Liga, né? Que é justamente o que... Aí a retomada dos heróis da DC, né? Com aquela Liga do Morrison... um lugar de destaque, o Batman ganha meio que um upgrade no cérebro, né? Vira um super estrategista, super tudo, né? Acho que é a melhor fase do Kyle Reiner é na Liga, né? Como Lanterna. Aí realmente já começa a retomada dos grandes heróis ali naquela Liga do Morrison. A melhor coisa desse negócio da morte, pra mim, é o papel do editor, né? Do Mike Carlin. Porque além de ele ter feito um trabalho filho da puta de costurar essa história em quatro revistas diferentes, né? Porque a Liga só tem esse começo, né? Do surgimento. A Liga só aparece pra apanhar do Apocalipse, né? Esse comecinho, né? Depois a... Isso. Superman tá dando uma entrevista de TV, aí pra... não pode sair pra enfrentar o Apocalipse e vai a Liga, toma um cacete. Como não foi um evento separado, né? Foi revista de linha, você pegar hoje numa edição encadernada, como essa da Panini da Eagle Moss, parece que foi um encadernado fechado, né? Se você não presta atenção lá que tem quatro roteiristas e quatro desenhistas, você acha que é um evento fechado ali de uma mini feita por um cara só, né? Porque é muito bem amarrada. Até o começo das histórias não tem aquele prólogo enorme, né, falando o que aconteceu na revista anterior, né? Porque era semanal, né? Como são quatro revistas, era praticamente... Você tinha uma aventura do Superman semanal, né? Então é muito bem costurado. E além disso, lá no prefácio que ele tem dele na edição encadernada da Panini, ele fala um negócio interessante, né? Que todo mundo veio reclamar com ele. Porra, vocês vão matar o Superman, vão matar o Superman. E ele sempre retrucava os caras, né? Mas qual foi a última vez que você leu um gibi do Superman? Ou seja, você que tá matando o Superman, né? Você não compra, o gibi tá caindo e ele tá sendo esquecido, né? Então, não sou eu que tô matando, é você que esqueceu dele. Você que deixou ele pra lá, você que abandonou esse personagem, né? E agora você tá voltando por causa desse evento. Ou seja, esse evento aqui é um resultado direto seu, né? É culpa sua que deixou de ler. Não foi ele que esfarreceu, né? Todo aquele símbolo que é o Superman, que o Snyder não entendeu, foi esquecido, né? Isso aí eu acho que deu uma... É a origem daquela alfinetada que o... Acho que é o Morrison, né? Num ano depois que o Batman olha pro Superman e diz assim... Lá no 52, né? Não é num ano depois, é no 52. Que o Batman olha pro Superman e diz assim, a última vez que você inspirou alguém foi quando você morreu. E eu acho que tem a ver com isso. É o que ele... É o que o Carlin falava, né? Ninguém dava bola pro Superman até a morte. Aí ele... A DC anuncia que vai matar. E aí todos os jornais veículos de mídia começam a questionar reclamar e cobrar, né? Não, na verdade, não estavam aqui no Brasil, eles estavam noticiando. Mas lá, o que eles falam, né? É que as notícias estavam, mas olha que absurdo, olha o que estão fazendo com o Superman. Como se a gente já não tivesse problema suficiente, agora até o Superman vai morrer, sabe? Porque ele é um símbolo americano, de certa forma. Pois é, e o que o Dão falou, hoje em dia, principalmente quem lê há pouco tempo, acha praticamente, não consegue entender que as revistas de um determinado herói eram todas interligadas. Hoje, como você tem a coisa até bastante separado, você tem hoje a Action Comics do Dan Jurgens, conta uma história. A Superman do Tomasi conta uma outra história, apesar de ser o mesmo personagem, se passar ao mesmo tempo, mas são duas histórias distintas. Seguem uma linha de história distinta uma da outra. Na época, o Superman tinha 4 revistas mensais, e se você quisesse acompanhar o Superman, você tinha que comprar as 4, que a história que começava em uma terminava na outra. E isso não era só com o Superman, isso era com praticamente todos os personagens que tinham mais de uma mensal. Então, hoje em dia, isso é meio que esquisito de pensar, mas a gente vê que é algo cíclico, né? Porque lá no começo também tinham várias revistas e cada uma tinha sua linha. Aí resolveram colocar todas elas para contar uma só história. Aí separaram de novo. Daqui a pouco eles vão juntar de novo e assim vai, né? Hoje isso tem tudo a ver com a questão dos encadernados, né? Que hoje o grande lance que tá sustentando os quadrinhos nos Estados Unidos são os encadernados. Então eles se ligaram que o público quer mais o quê? Uma história fechada do mesmo time criativo. Então vai lá, contrata o time criativo, ó, tem 6 edições pra contar uma história. A maioria dos encadernados dá 6 edições. Aí eles vão e fazem a historiazinha fechada. Antigamente não tinha essa preocupação. Tinha a preocupação de você fazer o leitor voltar todo mês, ou toda semana, no caso, pra comprar a revista. Então usava esse artifício de novela, né? Uma coisa emendava na outra. Na verdade, esse que começa lá nos anos 80, no início dos anos 80, com todo mundo acredita esse estilo com a Legião dos Super-Heróis do Noel Paul Levitz. É ele, né? O Paul Levitz. É. Todo mundo acredita isso, é o Paul Levitz na Legião dos Super-Heróis, que fazia assim, novelinha. Acabava a história do mês, já tava começando a do mês seguinte, sabe? Emendava uma coisa na outra. E isso pegou, acabou dando certo na época, né? Cada época tem o seu recurso pra tentar continuar vendendo, né? Agora, assim, quanto à história, se você pegar... Você nunca deu valor a isso, vou lá pegar o encadernado da Eagle Moss pra ler. O único senão pra você ler isso, talvez seja o fato do Lex Luthor tá de barba e cabelo grande, ruivo, né? E não ser o Lex Luthor, ser filho do Lex Luthor, e ele ser namorado, ou sei lá o quê, de uma Supergirl chiclete, né? Porque ela leva um soco do Apocalipse, que ela parece um chiclete mastigado, né? Então, e eles não colocaram, nem a Panini, nem a Eagle Moss colocaram ali uma notinha pra explicar quem porra esse Lex Luthor forte. Tão e cabeludo, né? E essa namoradinha dele, né? Isso, o Luthor eu não lembro, mas o Supergirl é do Byrne, né? Na verdade, eu esqueci antes. A gente fala que não lembra muita coisa antes dessa época, mas a fase do Byrne é anterior, né? O Homem de Aço é bem anterior. Crise, né? É bem anterior, mas você provavelmente leu depois, não foi? Mas claro, você não leu na época que saía. Então, o que eu quis dizer foi isso. A gente acaba lembrando de algumas coisas anteriores à morte, mas que a gente leu depois. Eu tô falando assim, que na época que a gente lia, lembrança mais antiga, assim, eu não... Certamente não foi o primeiro gibi de super-herói que eu peguei pra ler, mas a lembrança, assim, mais clara de uma coisa que eu acompanhava mesmo foi da morte do Superman, dessa edição da Abril, né? Tirando o vilão, né, que não é porra nenhuma, né, o Dan Jurgens tem uma entrevista dele que ele fala na época, né, que ele queria criar um personagem estilo Hulk, e o Mark Carlin ficava segurando, né, não, agora não, agora não. E quando surgiu a ideia da morte, foi um momento ideal, né, pra ele criar esse personagem que é só uma besta porradeira louca saindo murro em todo mundo, né? E assim, eu gosto dessa história porque ela não tem enrolação, né? O Apocalipse já surge, já ali começa a dar aquela cena que o Victor falou aqui em off, né? Que é uma enrolação, ele dando murro, né? Que é a mesma cena por umas 40 páginas, né? Só vai desmanchando a luva dele. Mas ele já surge, já destrói tudo, já dá um pau na liga, né? Que é bom pra mostrar que essa liga já tava em fim de carreira mesmo, já tinha esse formato da liga como tava desde a época da liguinha, né? Já tinha se esgotado, então serviu pra enterrar essa liga. Apesar de não ter sido enterrado aí, né? Mas já era um prenúncio. Não era a liguinha, já era uma fase mais séria, mas a origem tava na liguinha. Né? Com os mesmos personagens, então já tava dando aquela ideia de enterrar isso, né? Desse grupo não funcionava mais pra essa época, né? Mas eu digo assim, a luta do Superman com o Apocalipse já começa depois da liga, né? Ou seja, a segunda história. Então são 4-5 histórias só de cacete do Superman com o Apocalipse. Então quem gosta de coisa de ação não pode reclamar, viu? Porque é uma porradaria do caralho por 4, 5 histórias a fio. O que muda é só o desenho, né? Principalmente com bota o John Bogdanoff, fica um lixo, né? Mas depois fica a história final, né? A Superman 75, que é do Dan Jurgens, que é só... que não é quadrinho, né? É só páginas inteiras. É muito foda, viu? Assim, ele... aí foi o trabalho dele, porque é um cacete federal. Ele fez um bocado de painel, ficou muito bonito, viu? Ele tava desenhando muito ali, né? Ele tava, acho que no auge do traço dele, né? Exceção de uma cena onde o Superman tá mandando uma visão de calor no Apocalipse e a perna dele tá virada pra trás, eu não entendi até hoje que posição que ele tá, porque a perna dele tá toda pra trás, assim, parece que tá saindo do cu a perna dele, sabe? Vai que tava, mas, mesmo, né, bicho? É por causa da posição, né? Ele que dá uma perspectiva maluca, né? E aí bota a perna, ali, ela enverga... parada em pé daquele jeito. E ela enverga assim de lado pra trás, é meio esquisito mesmo. Eu acho que ele pensou assim, pra poder, a cena é vista de cima, né? Mas o que eu vou fazer com a perna dele, né? Não vou desenhar a perna. Mas eu acho que o legal dessa edição do Jurgens é a Superman 75, que era comemorativa, de certa forma, né? Eles já tinham zerado a numeração na... eu acho que na crise, né? Depois da crise. O legal dessa edição é que ela dá mesmo aquela ideia de que chegou no ápice, né? No clímax da história. Porque a história toda é o Apocalipse, ele surge no... eu acho que é no meio oeste americano, e ele vê uma propaganda na TV que fala que o melhor lugar do mundo é Metrópolis, e ele resolveu pra Metrópolis, né? É bem isso, não tem não, motivo. Não, não, pô, ele vê uma propaganda de um cara de luta livre, desses que Marquito gosta, dizendo que vai derrotar dois caras e que ele é o cara mais forte do mundo, isso que ele vê. Aí ele fica louco pra brigar com o cara. Então ele vai pra lá e fala, Metrópolis. Olha o argumento. Olha o argumento sensacional, né? Não, e pior que se deixasse, todo mundo fala, né? Que ele tá seguindo pelo caminho que ele tá indo, ele vai terminar em Metrópolis de qualquer jeito, né? Essa parte é uma idiotice mesmo. Porque ele já ia pra lá. Ele não tem, assim, ele não tem motivo pra ir, ele só tá andando reto, né? Ele começa em Ohio, que ele aparece. Ele vai direto. Inclusive, a cidade que ele mais destrói, mais que Metrópolis, inclusive, é uma cidade chamada Kirby, né? Olha aí a coincidência. É ali que ele encontra aquele guardião, né, do Projeto Cadmus, não? Isso já é... Que não faz nada também, né? Nem sequer apanha. O guardião é tão inútil que ele nem apanha. Se a Liga não conseguiu, né? E eu acho legal essa edição do Jurgens, que ela dá mesmo isso de... o Superman, ele consegue deter o Apocalipse quando o Apocalipse chega em Metrópolis, né? Ele morre, mas ele detém o Apocalipse. E eu me lembro que essa edição, você fica com a sensação, pô, o Superman conseguiu, ele se sacrificou, né, pela cidade que ele sempre defendeu e tal. E eu acho que o Jurgens foi malandro, né, de fazer tudo em splash page, praticamente só um spin-up. Mas precisava alguma coisa diferente nessa edição pra mostrar que aquela era a luta final, né. Mas também vamos combinar, o cara desenhava Superman e Liga da Justiça, pô. Quem hoje desenha duas revistas mensais? Não tem esse cara não, pô. O cara tava. O cara desenhava com a esquerda e com a direita, pô. O cara é um jumento. Eu tô olhando aqui, o Jurgens assumiu a revista da Liga da Justiça, Justice League America, na edição 61. Aparentemente ele assumiu só pra poder dar continuidade na história da morte, porque a edição que é o crossover com a morte é a edição 69. A edição 70 já é a edição do funeral. Né, funeral por um amigo. Eu tava achando que ele já tinha saído, mas não, ele continuou ainda um tempo na liga, porque aquela liga que tinha a Mulher Maravilha, que era líder, com o Ray, o Condor Negro e o Agente Liberdade. Não, nem lembrava mais desse personagem. É com ele, porque... Ainda é do Dan Jurgens. Saía ali em Liga de Justiça e Batman, né? Que eles usavam até aquela tajazinha preta no braço de luta Superman. Isso. Que depois é que ele vai explicar quem diabos é o Bloodwind. Quem não vai falar agora, porque é spoiler. Vamos deixar pros próximos pilhas que a gente vai falar sobre o resto da morte do Superman. Não vamos estragar pros leitores essa maravilha que é o Bloodwind, né? Vamos deixar o mistério no ar. Cara, e o pior do Bloodwind? Personagem. Do Bloodwind, eles todos sabem que ele é muito poderoso. Eles não sabem o poder que ele tem, assim. Fica, porra, ele tá fazendo isso agora. Ele não fazia isso. Será que ele pode fazer isso? E assim, ele dá uma sumida. Tem hora que ele some lá no fogo. Ele é incendiado, aí ele some pra se recuperar. E quando ele volta, já é no cacete lá em Metrópolis, o Superman tá morrendo. A Gelo levou uma madeira do caralho, mas já chega em Metrópolis inteirona. Só o resto que sumiu, né? O Guy, o Ted e o Gladiador. O legal da Gelo é que ela tá inteira dessa história 75, mas depois das histórias da Liga, ela tá morrendo, né? Ela tá com toda a vida. Eles têm que levar ela lá pro pai dela, lá do Polo Norte, pra tentar curar ela, né? O Dan Jurgens, ele fica na revista da Liga até a edição 77. Então ele ficou um bom tempo na revista da Liga. Depois quem assume é o Dan Vado, né? Que aí a Liga já não tava mais saindo aqui de jeito nenhum. Mas foi isso mesmo. Ele entrou pra coordenar o negócio da morte, né? Assim, porque senão você ficaria... Porra, aquela história, todo mundo reclama, né? Que aqui funcionou. Todo mundo fala, ah, chegou essa ameaça imensa. Tipo, acontece na Marvel. Cadê os Vingadores? Cadê o Quarteto Fantástico? Aqui teve a Liga, né? Um que você pode reclamar que não apareceu é a Mulher Maravilha e o Batman, né? E o Mulher Maravilha e o Batman só aparecem no funeral, né? Acho que daqui até hoje eu não sei a explicação do que tava acontecendo com eles, que eles não apareceram. Não sei o que tava acontecendo na história da revista de cada um que eles não apareceram. Mas acho que foi mais assim, porque se eles aparecessem, eles iam ter que matar os dois também, então... deixaram de canto. Mas, assim, vocês têm todas essas versões que vocês falaram, vocês chegaram a comprar da morte do Superman ou não? Vocês ainda guardam aquela edição da Abril, aquela primeira edição, já se desfizeram? Ah, eu só não tenho essa primeira da Abril, que eu nunca achei pra comprar, também nunca, assim, procurei muito a fundo, a de 93 e essa de 2002, a formato americano. São as únicas que eu não tenho. Mas eu adoro essa história, cara. Até hoje eu leio e fico me arrepiado quando o Superman morre. Eu também. Pra mim é uma história que eu gosto muito. Talvez memória afetiva, talvez porque é uma história bem razoável, sim. Comprei a reedição, depois eu achei num sebo por R$5, me lembro até hoje. A com a capa metalizada comprei. Aí comprei a da Abril, mas ela não é uma edição que vale a pena, essa de 2002. Ela tá. Primeiro que eu acho que faltam histórias, né? Segundo que eu, no meu, a impressão não era muito boa, não sei. O que a Abril tava fazendo? É, na época que ela perdeu a Marvel, ela começou a lançar um monte de história clássica em formato americano, só que com uma impressão meio esquisita. E comprei essa da Panini. A da Eagle Moss eu não comprei porque não supera essa da Panini. Essa da Panini é bem completinha, tem o funeral, tem o A Lei da Vida. Eu tinha comprado o Retorno eu tinha as três, acho que eu comprei nesse pacote aí que vinha com a reedição. E muitos anos eu não tinha nem lido o Além da Vida, que era um especial que saiu aqui, né, em formatinho, e o Funeral para um Amigo, que era uma minissérie. E aí eu comprei anos depois, eu achei um cara que tinha pra vender essas aí e comprei. Tenho elas guardadinhas na coleção. Eu acabei me desfazendo da minha edição de 93, depois que eu comprei a edição da Panini. Eu hoje tenho só essas edições da Panini e a edição da Eagle Moss, e a da Eagle Moss eu tenho porque eu fiz a assinatura, né, então eu recebi. Não seria uma edição que eu compraria normalmente. Pra mim também... Eu tava até comentando em off que eu achava que essa edição da Eagle Moss era até mais completa que a edição da Panini em relação à morte, porque eu não lembrava na edição da Panini dessa primeira história completa que o Superman enfrenta lá o povo do subterrâneo, que na edição da Abril só foi publicado aquelas primeiras páginas, que é onde aparece o Apocalipse, né? Que até o Vitor já falou, que é essa história da desenhista da Noé Enrolada, publicando o mesmo desenho várias vezes, né? É, eles só publicaram as páginas que aparece o Apocalipse como se fosse um prólogo, né? Porque o Apocalipse não tem origem, né? Ele vai ganhar uma origem bem depois que o Superman volta. Não tão depois, assim, mas naquela minissérie Superman na Revanche. Aí sim a Abril lançou em formato americano, com capa aquela... Capa metalizada de acetato, sei lá. Acetato, né? Aí aquilo lá a Abril lançou num formato de luxo, né? E é do Dan Jurgens também, né? Mas isso é pra depois. Deixa de queimar a pauta, filha da puta. Mas enfim, o Apocalipse não tem origem nessa história da morte do Superman. Ele simplesmente aparece no meio da Terra lá e casualmente estava nos Estados Unidos, né? Porque afinal de contas, se tiver que cair um foguete em algum lugar, vai cair nos Estados Unidos. Claro. Mas isso é foda não mesmo. Existe outro lugar. Ele surge do nada e vamos lá, né? Ele não podia surgir no meio da África, por Superman ter que viajar até a África pra enfrentar ele, não. Tinha que surgir no meio dos Estados Unidos e tinha que ir pra Metrópolis. Se ele fosse pra Gotham, era o Batman que ia ter que lutar com ele. Então... E provavelmente o Batman ganharia muito mais fácil do que... sem morrer, né? Sem precisar morrer. Mas você também é como o Dão, que tá sempre relendo essa história, ou não, Vitor? Ah, eu já li várias vezes. Eu acho que a gente fez um quadrinho cast sobre ela e eu cheguei a ler essa edição da Panini pra isso. Mas o formatinho, aquele eu li várias vezes. Como eu disse, foi um dos primeiros, né, da minha coleção de Superman. Acho que foi a primeira coisa que eu comprei. Essa e aquela Batman número 1, que é o final da Queda do Morcego, né, que é quando o Bane quebra o Batman, acho que eu li umas 3, 4 vezes. Eu gosto, é uma história que prende o leitor. Eu li umas 3, 4 vezes e devo ter umas 3, 4 5 edições desse tudo que você falou aí. Deve ter espalhado. Eu sempre compro. Eu sempre vejo e eu compro. Eu sei que eu tenho, vejo e compro. Na dúvida. Puta que pariu. Pode ter um extra, né? Uma coisa que não veio da edição. Não. É tipo pastel. Eu vejo na rua, compro. Esses gibis aí. Eu vejo e eu compro. Não quero nem saber, viu? Esse da morte metalizada, essa eu vi mais de uma vez em sebo. Eu quase comprei mais de uma vez. Mas aí eu acho que até cheguei a comprar uma que tava com a capa meio comida por traça. E depois eu comprei uma que tava mais inteira. Não, você compra a revista que sai hoje em dia com mais de uma versão sem saber. É. Sabendo, então. E não compro as que eu tô colecionando, que eu perdi isso. Ah, mas é daquela época, cara, quando eu colecionava formatinho, eu lembrava todas as capas de todos os formatinhos que eu tinha. E até tava falando com ela, ontem mesmo, casualmente, eu tava arrumando lá na minha mãe os meus formatinhos e os meus formatos americanos mais antigos. E coube num armário, sabe? Hoje em dia não cabe as coisas que eu tenho num armário. Eu olhei pra minha esposa e falei, olha, a impressão que eu tenho é que nos últimos 5 anos eu comprei mais gibi do que eu comprei em 20 anos, sabe, colecionando. É impressionante, o formatinho é um milagre, cara. Formatinho, você que tem 10 mil formatinhos, cabe numa estante. Mas provavelmente isso é verdade. Isso deve ter acontecido comigo também. Naquela época a gente se virava, né? Tinha lá a mesada, 10 reais, 30 reais. Comprava o que dava e era isso, né? Não tinha isso de ficar procurando promoção. Bom, mais alguma coisa sobre a morte do Superman, senhores? Olha, ele volta. E volta de uma maneira melhor do que no filme da Liga, viu? Oh, muito melhor, rapaz. É uma maneira safada e é muito melhor do que no filme, olha. Muito melhor. Bom, é isso, pessoal. Quero desejar mais uma vez um Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal, Dãozinho. Feliz Natal. Feliz Natal, Vitor. Feliz Natal nada, quero ver meu presente, pô. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o Pilha de Bis Natalino. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau.